9908, boa noite. Boa noite, total 9908, contato radar decolagem, suba o 320, sai da árvore. 320 na árvore, total 075. Giro no 074. Liga. Está autorizado pro de Obidude. Obidude está presente, obrigado. No 074, chame Recife agora, é 1288, alterna 260. 1288, 1260, alternativa 1074. Total 9908. Liga. Está autorizado pro de Obidude. Obidude? Afirma, é Oscar Bravo, Delta, Uniforme Delta. Oscar Bravo, Delta, Uniforme Delta. para o táxi Oceanavia 224, está com 71 a bordo, alterna Salvador, 1h50 autonomia. E aí, Alfa, reporte ponto de espera da 10, pronto para decolagem, ajuste no 013, Oceanavia 224. Índio Alfa, ponto de espera, reporta pronto, 6224. Pronto, ponto de espera, dono 0, 6224, Oceanair. Linha, decola, pistão 0, vento 120 graus, com 09 nós, Oceanair 6224. Linha, decola, 6224. Total 9908, chame agora Recife em 1288, alterna 1260. 288-260, obrigado, semana. Quatro do Oceanair, decola 50, chama controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 1208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, Oceanair 6224. Oceanair 6224, contato radar na decolagem, submantém 190, saída PUCA. Na saída PUCA, só para 190, 6224. 6224, chame Centro Recife, chame 2545, alterno 2085. Sente 12545, alterno 1285, 6224. Alternada 12685. 12685.